essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. Essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda.